A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade, a Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. E, em jeito de despedida destes nossos programas sobre saúde vascular, voltamos a ter connosco a doutora Luísa Rebocho, responsável pela unidade de AVC do Hospital do Espírito Santo em Évora, que nos vai esclarecer sobre alguns dos sintomas em relação aos quais devemos estar alerta e que comportamentos deveremos seguir. E hoje temos novamente connosco a doutora Luísa, a pessoa que dirige o nosso departamento de AVC no Hospital do Espírito Santo em Évora, que nos vem falar sobre, e agora, a prevenção do AVC. Olá, bom dia. Doutora, depois... diga-nos como é que devemos prevenir o AVC. Doutora, para quem ouviu os anteriores programas, então é assim. Não podemos beber álcool, não podemos fumar, não podemos beber café. Beber café podemos, assim. Temos que beber muita água, não podemos comer doces, temos de andar muito e estar pouco sentados. Quer dizer, doutora... É mais ou menos isso. É mais ou menos isto, não é? Então, pronto, diga-nos. A prevenção, é importante dizermos duas ou três coisas aos senhores ouvintes. Quem teve um AVC ou um AET, que nós tínhamos falado, do acidente isquémico, tem muita probabilidade de voltar a ter outro. Nós temos uma determinada probabilidade de ter um AVC na vida, à medida que a idade avança, e se é homem, a probabilidade aumenta, que tinha dito ao princípio, e quem teve um pode ter mais. Mas pode também não ter, senhores ouvintes. Pode nunca ter. Nunca mais. Pode nunca, sim, mas é importante fazer prevenção, em primeiro lugar, para nunca ter ou para não voltar a ter. Uhum. Quem tem as doenças que nós falámos anteriormente tem que as controlar. E não queremos que as pessoas sejam infelizes depois para não ter o AVC. Pelo contrário, ser feliz é muito importante para não ter AVC. Estar triste é sempre mau e dá doença. Portanto, temos que não estar tristes e evitarmos bem. O que nós queremos implementar nas pessoas mais velhas, nos nossos séniores, como lhe chama, é a medidas que os deixem estar bem e que lhe diminua o risco que por si só eles têm. Porque ter 85 anos, estar independente e fazer a sua vida é completamente diferente do que ter 85 anos e estar dependente para poder ir à casa... mas estamos a falar, não é? Do que precisar de ajuda para ir à casa de banho ou precisar de ajuda para dar de comer, é completamente diferente. E essa é a luta, não é? Essa é a prevenção. Então, doutora, as duas mensagens são duas, eu vou pôr duas. Mas eu gostava das suas mensagens ser as últimas coisas que diz. Então, nesse caso, um sénior, como é que deve ser a vida de um sénior? Levanta-se a que horas? Deve-se levantar a que horas? O sénior tem que adaptar à vida dele à vida que tinha. Eu não posso impor regras a um sénior da hora de levante. Mas a vida que sou tinha era profissional. Sim, mas agora, o sénior gosta de se levantar às 7, levanta-se às 7. Não, da manhã. Mas estar-se levantar às 7 da noite já não pode ser, não é? Pois, levantar às 7 da noite já não dá. Mas se o sénior tem o hábito de levantar às 7 da manhã, deve manter. Mas estar muito tempo na cama de manhã, não. O sénior deve manter as suas rotinas, aquilo que ele fazia como rotina, mantê-las, porque é muito difícil nós, como séniores, mudar hábitos de rotina que temos da nossa vida. O hábito de rotina de uma pessoa que toda a vida teve uma profissão é, em princípio, estar às 9 horas na sua. Então, em princípio. Mantém a sua rotina de se levantar às 7. Depois de se reformar, geralmente essa rotina acaba e começa com outra, que é a rotina das férias. Pronto, mas essa rotina é que nós devemos promover, porque devemos tomar refeições várias vezes ao dia. Portanto, é a rotina de quando estava no trabalho, é isso? Com tempo livre, não é? Para fazer as coisas que gostem. Em vez de trabalhar, vai fazer cedo para não ver o sol ao meio-dia, não é? Tomar um bom pequeno almoço, porque implica dividir refeições para a diabetes e para a obesidade. Tomar um bom pequeno almoço, isso implica que não pode beber iogurte, comer iogurte se ele for doce. Não pode comer iogurte, não pode pôr açúcar, não é? Se o sénior gosta de comer um iogurte ao pequeno almoço. Já vem com bastante açúcar, mas muitos deles, não é? Pronto, mas o sénior tem que selecionar, então se for diabético, não pode comer a maior parte dos iogurtes. Portanto, que estão um sumo de laranja sem açúcar. O sumo e umas nozes? Pode ser, mas não pode ser 10 laranjas. Quando a gente fala em sumo de laranja, são 2 laranjas, não são 10 laranjas. Também, ao pequeno almoço, pode comer pão. Mesmo os diabéticos, ao pequeno almoço, podem comer pão, ou pão mole. Não podem comer meio quilo de pão, não é? Manteiga não pode ser porque tem gordura. Doce não pode ser porque tem doce. Não, então, pode comer na mesma. Pode comer uma manteiga em pequena quantidade, pode comer uma quantidade de doce. Barrado, não pode fazer manteiga. Mal barrado. Não pode. Aqui o excesso é o que está proibido. É manter a nossa rotina do que fazíamos, mas sem ser em excesso. E realmente não faz muito bem ao pequeno almoço, depois de comermos o nosso pão, que tem o que nós chamamos os hidratos de carbono. Beber o leite ou o sumo, ou beber o seu café, de preferência com o menos açúcar possível, depois ir comer um bolo, é que já não faz sentido. Mas faz sentido ir dar uma caminhada. Mas faz sentido ir caminhar, sim, ou ir ter com os amigos. Como ou... é que se vê o programa da manhã da Júlia Pinheiro ou da Cristina Ferreira? Mas isto é o que nós estamos a promover, é que isso aconteça. As caminhadas. Aí, doutora, pera lá, esse problema resolvido. A boxe depois grava e depois grava vem à noite. E depois vem à noite antes de dormir. Caminhar 30 minutos é importante. Tomar um Portanto, bom pequeno almoço. Caminhar 30 minutos e respirar bem, respirar profundamente. Inspirar profundamente e expirar. Precisamos, já não respiramos bem, o oxigênio chega lá. Portanto, é as refeições certas, a divisão das refeições, com os consumos de tudo o que seja, o que eu lhe estava a dizer, nas pessoas mais velhas, há muita tendência para comer a papa, para comer as papas do jantar. A papa ser ao lado do jantar não substitui uma sopa de legumes. Não é? Portanto, é mais fácil de fazer, é verdade, mas é manter refeições daquilo que se gosta, caminhar os 30 minutos, se fuma, deixar de fumar, se toma medicação para a diabetes, toma medicação para a hipertensão. Ter muito cuidado a tomar a medicação. Não inventar, não suspender. E, doutora, não se tem fibrilação. De aquilo que disse aqui num dos programas, que não se esquecer da medicação que o médico lhe recomendou para tomar, da fibrilação auricular. Os doentes têm fibrilação auricular e que tomam medicamentos para fazer prevenção dos AVCs, devem ser tomados e não se esquecer nenhum dia. Estes novos fármacos não permitem esquecer um dia. Arranjar forma de não se esquecer de tomar a medicação e, tal como eu disse outra vez, quem é hipertenso, quem tem tensão alta, não pode decidir fazer uma experiência, agora que ela está melhor, deixar. Porque a seguir, quando nós paramos estes fármacos, as coisas sobem. Quem é diabético tem que ter um controle com a boca diferente de quem não é diabético. Mas quem é diabético também tem que ter em consideração o facto de fazer muito esforço ou menos esforço, não é? Não, obrigatório. O que chama fazer muito esforço no sénior é o quê? Ir trabalhar na sua horta, não faz mal nenhum, não lhe acontece nada, desde que ele tome o seu pequeno almoço e depois tome a sua medicação. E o diabético tem que comer a meio da manhã, tem que comer ao pequeno almoço, tem que comer a meio da manhã e tem que comer ao jantar, não é? E tem que comer ao almoço e a meio. Também verificar a diabetes, nível, não é? Tem que fazer as picadelas no dedo para saber os valores que estão. E se eles já sabem, em princípio o diabético tem essas teoricamente o diabético em casa, não? E salientar que mesmo sendo sénior devemos de alguma maneira promover a ingestão e amor, de frutas. Doutora, o sénior diabético com AVC pode fazer amor à vontade? Claro que sim, o amor faz bem a toda a gente. Não queria deixá-los sem essa possibilidade, não é? É muito bom, acho que deve continuar. Portanto, a fazê-lo. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. A não ser que seja hipertensão e não controle a hipertensão. Pode ter um pico hipertensivo. Pronto, então nesse caso, se querem fazer amor, por favor. Tem que ter atenção controlada. E, por último, queria só chamar a atenção aos nossos ouvintes que, apesar do AVC haver todos os dias, todos os anos nós trazemos este tema à volta, relembrando, utilizando aquilo que, do ponto de vista da Direção-Geral, está recomendado como o Dia Nacional do Doente com AVC em Portugal, que é o dia 31 de março. E queríamos também divulgar alguns sinais importantes que possam alertar. Nós falámos que há muitos sinais que podem significar ter AVC. A dor não é uma delas, que tínhamos falado outra vez, mas é a falta de força, não conseguir falar, ficar com o braço dormente. Isto são alterações importantes. As pessoas, quando elas existem, devem ir ao hospital. Esta foi a mensagem que já fizemos. E a mensagem que quero deixar para final é: qualquer um destes sintomas é para ir ao hospital. Não ao centro de saúde. Não ao centro de saúde. Não ao centro de saúde, nem a um médico particular. É diretamente ao hospital, banco de urgência. E ativar o 112 ou pedir a um familiar para o levar. E quando chega ao hospital, dizer estas queixas: eu não mexo bem o braço, às tantas horas deixei de mexer, eu não consigo, ou quem vem com ela, este senhor não fala desde as tantas horas. É importante, o tempo é muito importante. Dizer quando vai ao enfermeiro que faz a triagem, dizer as queixas, porque depois são ativadas estas. Para ter a pulseira verde, senhores ouvintes. Verde não, nunca tem verde. Ai não, ainda qual é? Os doentes em via verde da AVC entram diretamente. Entram diretamente. Desde que seja ativada a via verde. Portanto, os doentes que têm um determinado tempo de sintomas. E porque é que o tempo é tão importante? Porque à medida que o tempo passa, os neurónios, as células que nós falámos do cérebro, vão morrendo, não deixam de funcionar, morrem mesmo. E as que morrem, é muito difícil voltarem a viver. Portanto, quantos mais neurónios, mais células perdermos, pior ficamos no futuro. Portanto, aqui é uma corrida contra o tempo. Temos que ser muito rápidos e chegar o mais cedo. Porque, atualmente, nos hospitais existem alguns tratamentos para alguns tipos de AVCs no tempo, não é? E podemos fazer esses tratamentos e, com esses tratamentos, fazer desaparecer os sintomas que tinham. É muito diferente não mexer o braço e a perna e não conseguir falar e, passado uma hora com esse tratamento, estar a falar e mexer o braço e a perna. Faz toda a diferença. Portanto, senhores ouvintes, vamos ficar com estas últimas palavras do Dr. Luísa. Não tenham problemas, não fiquem infelizes pelo facto de deixarem de mexer um braço ou uma perna ou deixarem de falar, porque se forem diretamente para o hospital, como ela recomendou, poderão, ao fim de algum tempo, mexerem novamente o braço, mexerem novamente a perna e falarem. É evidente que, se não forem ao hospital, se não tomarem as medidas necessárias, é evidente que piorarão em vez de melhorar, não é, doutora? É. Alguns tipos de AVC nós temos, para alguns tipos de AVC, claro, no claro, tempo, claro. Nós temos tratamento específico agora. Doutora, quero agradecer-lhe muito a Universidade Sénior de Évora, quero-lhe agradecer muito a vossa participação, sua e das suas colegas que aqui vieram, e quero voltar a dizer aos senhores ouvintes que não se esqueçam da data de 31 de março, mas nós iremos recordá-la aqui mais vezes, para que não se esqueçam dos nomes que aqui vos vieram auxiliar na vossa vida diária. A doutora Luísa Rebocho, que é responsável pela equipa da AVC, é a equipa que se chama, doutora? A equipa, não é? A equipa da AVC. Equipa multidisciplinar da unidade da AVC. Equipa multidisciplinar da AVC do Hospital do Espírito Santo de Évora. A doutora Silvia Lourenço, que é trabalhadora da mesma equipa. Teremos outras pessoas mais tarde que virão aqui falar. Muito obrigada novamente. RTA-FM. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Thank God. orgulho em Portugal. Eu sei que não me amas por não ser de prata e que me desprezas por só ser de cobre. E Dalto, não chores, bem sei que és de lata. Também eu passajo na fralda. Chega minha agulha, afasta, afasta, afasta, afasta o meu didal. Brejeira, não sejas trapulha, oh linda, vem cozer o avental. Ai, chega, chega, chega, chega minha agulha, afasta, afasta, afasta, afasta o meu didal. Brejeira, não sejas trapulha, oh não, essa mais bela fresca agulha em Portugal. RTA-FM. Thank you.

And maybe we thought we were Johnny and June. Maybe we thought it was just us two. Maybe we spoke too soon. We never lie and we don't tell tales. We bite our tongues and our fingernails. We fall in love and we don't fall out. Maybe we speak too soon. Here's you and me, and in between we draw a line, but we can't see where it's been. We scratch our heads and rage against the heart's content. Oh, oh, oh, oh, yeah. Maybe we hurt who we love the most. Maybe it's all we can stand. Maybe we walk through the world as ghosts. Break my own heart before you can. Here's you and me, and in between we draw a line, but we can't see where it's been. We scratch our heads. Maybe it's not even about us. We both retreat to opposing stands, and the love lives on without us. One thing I know for sure is love will find a way. Love will find a way. We draw a line, but we can't see where it's been. We scratch our heads and rage against the heart's content. Oh, oh, oh, oh, oh. You and me. Oh, oh, oh, oh. You. Thank you.